O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos com os senhores todas as semanas falando da trilogia analítica, ciência que faz a unificação entre a psicanálise e outras ciências, a filosofia e a espiritualidade. E esse método foi criado por Norberto Kepp, psicanalista, cientista e filósofo, e é já conhecido praticamente em todos os continentes. Nossos programas de rádio, de televisão, nossos livros, nossas escolas milênio que transmitem a metodologia através de ensino de línguas. Enfim, a ciência trilógica é o que a gente poderia dizer de um instrumento importantíssimo para você conhecer, para a sua saúde, para o seu bem-estar, para os seus relacionamentos, para a sua família, para a sua vida profissional e até a vida espiritual. Então, falando em vida espiritual, algumas pessoas devem ter visto o encerramento e a abertura das Olimpíadas de Londres e que foi muito, muito, muito comentada. Porque parece que a metodologia introduzida nas Olimpíadas foi uma ideologia inglesa, anglo-saxônica, que dá muito, muito, muito valor à importância da liberdade, da vontade. Que o ser humano, a sociedade, o mundo todo seriam felizes se eles pudessem realizar todos os seus desejos. A pessoa tem um desejo, ela tem um instinto, as vontades precisam ser satisfeitas em liberdade para que a pessoa possa ser feliz e a sociedade se desenvolver. Mas nós estamos vendo que a coisa não está dando certo. A cada vez mais que essa filosofia se espalha pelo mundo, as doenças, as brigas, a violência, as drogas, os desentendimentos, as desigualdades, a ambição, o egoísmo, tudo isso, consumismo destrutivo, estão cada vez maiores. E nós estamos em risco de vermos a nossa natureza destruída e bem também a humanidade em si, né? Violência aumentando, as drogas, etc. Bom, estamos aqui com o Dr. Kepp, que tem uma visão muito, muito, muito interessante e que, com a descoberta que ele fez a respeito da vida psíquica, explica que é justamente ao contrário do que se imagina. O ser humano não é livre para fazer o que ele quer. Ele só é livre dentro da bondade, da beleza e da verdade. E a gente não pode dizer só, porque tudo o que existe é bom, belo e verdadeiro por si. E fora disso, é a escravidão, é a doença, é a neurose. É a droga, é a bebida, é o cigarro, é a doença, é a injustiça, são as guerras, é a destruição da natureza. Esse é o resultado dessa libertação da vontade. Dr. Kepp, o senhor gostaria de explicar melhor para os nossos ouvintes? Então, eu vou dar uma ideia sobre essa questão da vontade. Porque, em geral, toda a sociedade vive através de um triângulo, como nós também fizemos na nossa trilogia analítica. Então, podemos, por exemplo, ver na Europa, né? Uma vez lá, o chanceler, ele estava falando conosco sobre quais são os princípios que eles dirigiam lá a Portugal. Inclusive, ele era, assim, adepto, né? Ele pertencia a uma sociedade lá, a maçonaria, que ele falou o seguinte: vocês, na trilogia, falam que o ser humano deve se dirigir por três pontos, né? Três bases. A razão, a emoção, né? O sentimento e, vamos dizer, a questão da ação, né? A questão da beleza. E a vontade, nós colocamos nesse lugar da beleza, da ação. Então, para nós, o ser humano, a sociedade, deve se basear nesses três elementos, né? O sentimento, a razão e a própria vontade. Então vamos ver assim rapidamente o que que significa a vontade, que muitas pessoas usam e que em geral foi introduzido na Europa por Guilherme of Ockham. Guilherme of Ockham era um pensador inglês que ele seguiu John Duns Scott. Duns Scott falava que a alma do ser humano era a vontade. Então ele passou da filosofia que analisava a razão para uma filosofia que colocou a vontade do ser humano ou na sociedade como elemento fundamental. Então ele tirou essa questão da ação, né, da realização, essa questão da beleza, como nós falamos, como o terceiro elemento para completar a perfeição no ser humano, assim, na conduta. Se o ser humano conseguisse ser perfeito nesses três elementos. Porque o que nós temos ideia é que toda neurose, toda doença tem junto com a neurose uma sanidade e junto com a doença uma questão sã. Então não existe doença sem a sanidade e não existe o mal sem o bem. São esses dois elementos que estão sempre juntos. Então, o que eu quero dizer com isso é que a introdução desse Ockham, né, desse pensador inglês, que é também a opinião dos pensadores alemães, ele colocando a vontade como elemento básico, então ele colocou toda a confusão, porque cada pessoa tem uma vontade, né? Cada civilização, cada sociedade tem uma vontade. Então, isso tira essa unificação, né? Essa unidade que todos os países e pessoas deveriam ter. Por exemplo, os católicos, né? Eles falam que o chefe deles é o Papa, que eles só obedecem o Papa. Então, eles têm até um princípio. Roma locuta, né? O Vaticano locuta, fala, né? Que é em latim, causa finita est. Então, o que o Papa falou encerra qualquer polêmica. Agora, isso é muito bom por causa desse sentido, de que se uma sociedade, cada um pensa a seu modo, e achando que o que ele pensa, que é contrária muitas vezes à de todos os outros, então o pensamento pela vontade dele é que é certo. Então é por isso que, por exemplo, na medicina, um médico é dermatologista, outro médico é cirurgião, outro médico é psiquiatra, ou qualquer outra profissão. Por exemplo, na física, né? Um segue Einstein, outro segue outro autor, o Newton, Isaac Newton. Então, cada profissão segue um autor diferente. Porque a gente diz, né, que a verdade é uma só. Não existem duas verdades, principalmente quando uma verdade é ao contrário de outra. Agora, nós podemos dizer que toda doença vem da vontade, quando a vontade segue um princípio errado. Então, a doença não vem quando a pessoa é criança, que viu um fato qualquer, assim, muito ruim. O Freud falava muito questões sexuais, né? E a criança censurou aquilo. Então, precisa ser esclarecida nessa questão para ser equilibrada. Bem assim. A doença Vem de uma pessoa quando ela sente ódio, sente inveja, sente arrogância, quando ele é soberbo e não houve, né, uma orientação certa e não houve a orientação em geral que está naquele mundo que a criança vive. Então, de maneira que a gente pode dizer que a doença vem da vontade invertida, principalmente. Por exemplo, se a pessoa acha que as bactérias causam doença, por exemplo, do AIDS, né? Então, a pessoa está numa ideia invertida. E se ela pensa assim, ela fica doente. Ou então, uma pessoa que é ateia, ela acha que não existe criador. Então, se não existe criador, não poderia existir criatura e não poderia existir nada. Então, se ela tem essa ideia de que não existe um Deus, ela fica doente. Assim como, por exemplo, as pessoas que não respeitam seus pais, né? Que não têm amor, que se opõem aos pais, fica doente. É por isso que existe uma certa relação entre aqueles mandamentos mosaicos, né, de Moisés e o equilíbrio do ser humano. Agora, nós temos aqui várias pessoas que podem dar exemplos e falar sobre isso. Quem gostaria de falar? A Selma vai falar. Doutor Kepp, quando o senhor fala essa questão, né, da origem da doença na vontade, né, a doença como um todo, né, então não só a doença física, mas antes de tudo as questões psíquicas, né? Porque a gente vê na prática que o indivíduo que quer realizar muito as próprias vontades, ele é contra si próprio, né? Ele é contra a própria essência dele. Então, essa ideia que existe, assim, que ser livre é fazer as vontades, isso é muito falso. Porque a pessoa, na verdade, ela só é livre para realizar o que é bom e não fazer as vontades. Então, por exemplo, quando a gente pergunta numa audiência, né, nas palestras, né, se as pessoas fossem fazer o que é de acordo com a vontade, o que elas fariam, né? Raríssimas pessoas diriam, ah, eu vou trabalhar ou vou estudar. A maior parte das respostas é assim, para eu ia dormir bastante, eu ia só passear, eu ia comer tudo o que eu gosto, tudo o que eu quero, eu ia beber muito. São coisas assim, normalmente ligadas ao mundo sensorial, né? E que a pessoa acha que fazendo isso ela estaria livre. E a gente nota que são coisas que não vão trazer um verdadeiro bem-estar, não vão trazer um desenvolvimento, né? Então é uma ideia muito invertida essa, né? De que fazer à vontade é bom. Então, a Selma falou bem, né? Porque, por exemplo, a questão da ação. Se a pessoa acha que, como agora está sendo muito difundida essa ideia, que ela deve beber cerveja ou qualquer outro álcool, né? Bebida alcoólica ou até mesmo droga, ela está agindo contra ela mesma. Então, ela está tendo uma vontade errada. A promoção, né, que a televisão faz, que os jornais fazem, revistas, de que a pessoa é livre para fazer o mal. Então, se ela pensa assim, ela já está causando malefício para ela mesma. A Stop apresenta a tecnologia Kepp Motor através do ventilador de mesa Art Deco. Motor frio, econômico e tecnologicamente sustentável. Para mais informações, consulte o site www.stop.org.br. Finalmente, economia com saúde para todos os brasileiros. É interessante, Dr. Kepp, que aquele criador de uma igreja satânica na Inglaterra, Alex Crowley, ele fez o livro dele, chama-se The Will, A Vontade. Então, ele diz que tem os mandamentos para o ser humano colocar a vontade em prática. E é justamente o indivíduo que tinha assim, uma seita demoníaca, ele fazia coisas assim ele até com criança. Criador da igreja satânica. Criador da igreja satânica. Então, isso mostra que é uma orientação ligada aos espíritos malignos, a fazer a própria vontade sempre. Né? Então, esse Dan Scott falou que a alma do ser humano é a vontade, né? E aí ele chama essa filosofia de voluntarismo. E, doutor Kepp, se fosse a vontade boa que o senhor colocou no, nos seus livros, que é a ética, então estaria ótimo, né? A força de vontade para o bem. Mas o ser humano tem a vontade invertida. Como é que faz? Quem mais quer dar exemplo? É o doutor Ademar. Então, doutor Kepp, eu vou citar um exemplo que aconteceu hoje no consultório, né, de uma atleta assim, brasileira, que ela tem medalhas aqui na América do Sul e foi para as Olimpíadas. Então ela estava citando o caso dela, que na concentração lá de boxe que ela participou, que ela não queria ficar na concentração com todo mundo, ela queria sair com o pessoal à noite. E ela assim ficou muito agitada, angustiada com isso e acabou perdendo a concentração para fazer as lutas dela lá. Então ele mostrou também essa vontade assim invertida que ela teve na hora H de fazer a luta tudo. Ela não queria ficar na concentração com o pessoal, se concentrar, treinar, né? Fazer uma corrente positiva, assim, até espiritual, tudo para poder ganhar medalhas, né? E ela foi contra. E ela, depois disso aí, ela entrou numa síndrome do pânico. Agora ela não consegue nem sair de casa. Quem trouxe ela lá no consultório, né? Lá da UBS foi a mãe. E ela está assim quase que incomunicável, não consegue comunicar com ninguém, está isolada, tudo, né? E a gente vê, por causa dessa vontade invertida muito forte, né? Quem mais quer falar? Eu queria falar do que a maioria das pessoas do mundo estão todas invertidas em contra do trabalho. E então tem uma vontade invertida, em lugar de pensar que o trabalho é algo bom, a pessoa sonha toda a vida com o tempo de aposentadoria para fazer nada. E quando chega a aposentadoria, faz nada, adoece e morre. É, doutor Geraldo, essa questão, né, que a pessoa acha que o trabalho é que traz doença, né? Isso. A medicina antiga achava isso, né? Que se a pessoa não fizesse nada, ficaria sã. Por isso que ficam nos hospitais imóveis, nas camas, né? No entanto, muitos médicos cirurgiões aconselham a pessoa que se opera a não ficar imóvel, a fazer qualquer exercício para ir se recuperando, porque a vontade, assim, geralmente invertida, vê na ação um problema, e não que a ação boa, é claro, né, seja a fonte da vida. A vida é ação, é trabalho, e a inação é a doença. Agora vai falar a suequinha, Ana. Então, eu queria dar um exemplo da minha aula ontem, lá na Escola Milênio, né, uma aula de inglês. Nós estávamos falando sobre drogas. Eu perguntei para os alunos, o que vocês acham, por que uma pessoa começa a tomar drogas? E muitos alunos, eles falaram, eu acho que teve problema na infância, não recebeu o suficiente afeto. E um aluno lá, que inclusive faz análise, que tem mais consciência, ele falou, não, eu tomava drogas antes, e ele falou que, através da análise, ele percebeu que ele tomava drogas porque ele queria, inclusive, atacar os pais e destruir a própria vida, que não tinha nada a ver, que ele não recebia afeto dos pais. Agora, quem mais quer falar sobre então, Dr. Kepp, a vontade invertida, né? Uma vontade que é muito usada pelo ser humano é de fazer compras desnecessárias, né? A pessoa tem aquela inversão de que ela, se ela comprar tal coisa que ela não precisa, ela vai ser feliz. E aí depois ela tem uma série de consequências que ela não vai gostar. Se endividar, se sentir culpada, ter uma série de problemas. Então é devido à inversão, a pessoa acha que satisfazendo a vontade invertida é bom. E não é na prática. Então, né? Inclusive eles usam isso como um pretexto, né? Aliás, eles estudaram bem o psiquismo humano, os donos das corporações comércio internacional. Então, o que eles sabem? Que a pessoa ela gosta de se sentir mais do que os outros. Ela gosta de se sentir invejada. Ela gosta de se sentir única e especial. Então, ela acha, que, às vezes, citam lá, que se ela comprar um óculos de uma determinada forma, então, ela vai ser mais bonita, mais especial. Mas, na semana seguinte, aquele óculos já está comum. Então, ela tem que comprar outro modelo, e uma outra marca. E, assim, celulares, aparelhos, roupas. E, com isso, elas fazem esses absurdos com os cartões de crédito, compram o que não podem. E, então, tem até um dístico que diz, se eu posso, não sei, mas eu quero. Então, isso mostra o quê? Né? Que a pessoa não deve seguir a própria vontade. Vamos ver a doutora Júlia, que é médica colombiana e cubana. Sí, doctor. Pues nos vemos también en la medicina, que el señor fala así, no libra orilla en la sanidad, ¿no? O proceso do dentío es siempre una escolha, para corromper y se corromper. Entonces, la persona fala así, ah, mas yo quiero ficar saudável. Mas después, o sigue a vontade dela, come demais, no dorme, fuma, bebe. E depois fica reclamando porque ficou doente, mas ela seguiu só a vontade invertida dela. Então, eu gostaria de dizer para os senhores que nos escutam que nós temos aqui uma dentista que, inclusive, estuda essa questão da vontade. Parece que quando a pessoa não tem o que quer, ela arranja os dentes, né, Márcia? É verdade, nossa, isso demonstra bastante. E uma, sabe uma inversão muito grande na odontologia? Essa questão do clareamento dental também, que a pessoa, né, ela mostra como se ela quisesse ter os dentes bonitos, estéticos, mas no fundo é para destruir o dente, porque esses produtos são cocancerígenos, são super prejudiciais à saúde, né? Isso. E a dona Luciara Avelino? Então, doutora Cláudia, doutor Kepp falando sobre vontade, né? Eu pensei em falar que o doutor Kepp também fala que pessoa nenhuma, alguma nasce louca, mas simplesmente passa por um prolongado aprendizado para se tornar um dia neurótico ou psicótico. Então, primeiro, a família realiza de início tal ensinamento, mimando. Dando a criança, fazendo todas as vontades dela, sendo que a criança nenhuma frustração. Depois, escondendo todos os erros delas. Depois, a escola orienta erroneamente os jovens para servir aos poderes maléficos. E também a questão, doutor Kepp falou no início, a questão da unidade, né? Então, aí vem as faculdades e traz toda a separação, as especializações. E, finalmente, a própria grande sociedade se encarrega de corrompê-los inteiramente. Então, quer dizer, toda a nossa sociedade, tudo está impregnado com essa vontade. Então, ou a gente faz a própria vontade, ou faz a vontade de alguém próximo, ou faz a vontade do patrão louco, ou faz a vontade dos exploradores, ou dos políticos, ou dos fiscais, mas ninguém faz o quê? Então, todo mundo vai dizer, tá, então não vai fazer a vontade, vai fazer o quê? O ser humano só é livre para agir de acordo com a consciência, o bem, o belo, o verdadeiro. E muitas vezes agir pela consciência significa contrariar não só a nossa vontade, mas a vontade de outros, de terceiros, e às vezes até do poder. Para você ser ético, para você fazer uma coisa certa, para você agir no bem, para você ser bonito no que você faz e respeitar a beleza e ser verdadeiro, tem que ser corajoso, tem que ter consciência e ter ética. E só assim a pessoa pode ser equilibrada, ter saúde e criar uma sociedade justa e equilibrada. Então, contrariar a própria vontade, muitas vezes a do próximo, não é uma coisa errada, é uma coisa saudável. Para você aprender melhor sobre isso, nós temos aqui cursos importantes, seminários. Nós temos análise, psicanálise individual e de grupo, nós temos programas de televisão, de rádio, enfim, nossas escolas de idiomas Millennium e seminários de até medicina psicossomática. Então, quem tiver interesse é 3032-3616, as informações 3032-3616 ou no site www.stop.org.br. Até a próxima.